Sede a hora certa, eu abro os olhos numa cidade inquieta que desperta o seu sono. Sigo lado a lado, carro a carro, e um turbilhão de gente passa ao largo do seu sonho. Sigo rua fora, vejo amigo, é bom rever, te digo, mas já estou para lá da hora. Firma largo passo que o encalço me causou, dado ao embaraço, dou por mim sem ser quem sou. Entre o avançado e o guarda-redes, ser a espada pela parede, entre o que sonhei e o que restou, eu já não sei quem sou. Chega ao tal emprego que eu adoro, tal como ontem, olho pelo conforto e pelo sossego de um patrão que sabe que me amolo para lhe forrar o bolso e andar com ele ao colo. Duro é este fardo e o cansaço que pousou, dado ao embaraço, dou por mim sem ser quem sou. Entre o avançado e o guarda-redes, entre ser a espada ou a parede, entre o que sonhei e o que estou, eu já não sei quem sou. Eu já não sei quem sou. Olhos.